CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu recebo neste sábado aqui na CBN Foz a visita do novo vereador aqui de Foz do Iguaçu, Chico Noroeste, ele que já foi deputado estadual por 3 mandatos, também já esteve na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu por outros 2 mandatos e agora retorna ao Legislativo aqui na Terra das Cataratas. Bom dia, Chico. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Satisfação em voltar à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, que foi, aliás, uma das suas primeiras passagens por cargos públicos? Olha, motivo de muita satisfação, de muita honra. É uma honra, né? Porque um cargo nobre, né? Está retornando ao Legislativo de Foz do Iguaçu, depois de 3 mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Antes tinha sido vereador por 2 vezes, portanto, retorno aí para fazer, se Deus quiser, um grande trabalho, procurar fazer uma coalizão de força com todos os demais pares, muito especialmente com o Executivo Municipal, meu colega deputado e agora prefeito Reni Pereira. Muitos desafios a gente percebe que existem em Foz do Iguaçu, mas eu acredito que nessas forças, executivo, legislativo e também todos os segmentos da sociedade, a gente pode avançar e dar as respostas que a população de Foz do Iguaçu precisa, que são necessárias para a nossa cidade. Chico Noroeste, que é um dos representantes políticos bastante conhecidos aqui da nossa cidade de Foz do Iguaçu. Já são quantos anos aqui no município? Eu cheguei aqui por volta de 1982. E eu vim através do Banco Noroeste. Eu entrei lá na cidade de Apucarana e houve uma necessidade de pessoal aqui e me procuraram da possibilidade de ser transferido aqui para Foz do Iguaçu. Eu vim, portanto, já transferido do cargo que eu estava lá, e aqui permaneci aí até o fechamento da agência e sendo os últimos 7 anos como gerente de negócios do Banco Noroeste. Então nós temos aí um grande trabalho aí que nós fizemos também no banco, e só depois que nós entramos na vida pública. Muitas vezes as pessoas até se perguntam de onde vem o apelido Noroeste, é justamente desse trabalho neste banco. Exatamente, aí a explicação de onde vem o Noroeste. Até o meu nome de registro de nascimento é Francisco Martins Guimarães, mas depois, por me tornar conhecido, eu até promovi, através da justiça, uma mudança de nome que passou a ser chamado Francisco Noroeste Martins Guimarães, e nas urnas e como nome político sempre uso Chico Noroeste. E o que é que ele levou nos primórdios a ingressar na arena política? O que que levou justamente a este interesse pela política partidária e a candidatar-se a cargos públicos? Olha, eu penso que lá na minha região, que eu nasci no estado do Maranhão, 2 cidades lá e até hoje são conduzidos por parentes meus, né? Existe lá uma cidade que os prefeitos normalmente são da minha família e existe uma outra cidade lá também por nome de Mirador, também gente parente próximo ou pessoas assim que tem uma ligação bem próxima assim no que é de respeito à amizade com a nossa. Eu penso que pode ter surgido disso, mas aqui em Foz do Iguaçu, quando fechava a agência do Banco Noroeste, aliás, não foi o banco que fechou, né? O banco hoje ainda subsiste e que foi comprado pelo Banco Santander. Aqui em Foz do Iguaçu fechou, mas em outras cidades como Cascavel, Curitiba, outros centros, hoje é o Banco Santander. Então, quando fechou, eu fiz muitas amizades no Banco Noroeste, com clientes e etc. E acho que por esse conhecimento eu tive a oportunidade de ter o convite. Na época o prefeito era o Álvaro Nilma. Me convidaram, portanto, me filiei e houve também o convite, não só para a minha filiação, mas para ser também candidato a vereador em 1992. Foi a minha primeira eleição. e posteriormente fui para a reeleição em 1996 e no ano de 1998 a minha primeira eleição, primeira disputa para deputado estadual, tive uma boa eleição, depois a reeleição, depois um terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Portanto, penso, concluindo, por conta de que acho que pode estar no meu sangue e também por conta de que houve amigos aqui de Foz do Iguaçu, clientes que já estavam envolvidos na política, que me convidaram, nós aceitamos e estamos aí na vida pública, né? Até hoje. Graças a Deus e graças aí ao apoio de toda a população de Foz do Iguaçu. Essa transição de vereador para deputado estadual, ela acabou sendo bastante rápida, né? Até a mudança daqui de Foz do Iguaçu para Curitiba. Como é que foi este processo para deixar de ser representante apenas dos moradores de Foz do Iguaçu para tornar-se um legislador do Paraná? Eu acho que tem muito a ver com oportunidades. Você não pode perder as oportunidades que aparecem, né? E a outra, eu acho que vem em decorrência de um trabalho que você começa a fazer, você começa, inicia um trabalho, é bem sucedido naquilo que você faz. Procurei trabalhar com muita dedicação, com muita determinação, apresentei vários projetos aqui na época como vereador, tive a felicidade destes projetos serem aprovados, subsistem até hoje, embora às vezes alguns minimamente, mas existem aí à disposição da população. Então, eu acho que em decorrência disso, de um trabalho dedicado, determinado, e a felicidade de aqueles teus projetos que você apresentou ter sido aprovado e ter sido satisfatório com relação à população, ou seja, projetos que vieram satisfazer os anseios da população, o que me credenciou a me candidatar a deputado estadual e vencer todas essas vezes. Falamos do Chico Noroeste como pessoa pública, agora eu pergunto até como figura particular. Vamos falar um pouco até da sua vida. Você nos disse que veio do Maranhão. Né, lá eu nasci lá no Maranhão, mas eu vim muito... Eu vim novo, né, em torno de 18 anos, 19 anos, aqui diretamente para o estado do Paraná, me fixei ali na cidade de Apucarana, ali no norte do Paraná. Casado, com filhos? Tenho a minha família, minha esposa, a Fátima, e duas filhas. Uma até terminou de se formar lá na Federal, hoje é doutora, advogada, e até espera já para ser chamado no primeiro concurso público que fez no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Está aguardando ser chamado e eu acredito que até o final do ano ela pode ser chamada, né? E tem uma outra filha, a menorzinha, está estudando aqui no Colégio Dinâmica, né, no segundo ano do ensino médio. Estou conversando aqui na CBN com o Chico Noroeste, ele que assumiu nesta semana agora como vereador na cidade de Foz do Iguaçu. Nós temos que ir para o repórter CBN agora em rede nacional, mas na volta eu já vou lhe perguntar, até perguntei da família justamente por causa disso, perguntar como é que foi a reação com relação às eleições de 2012. Você foi um dos mais votados aqui em Foz do Iguaçu, mas acabou não assumindo a cadeira como vereador naquele momento. Vou até perguntar na volta do intervalo a respeito de como é que foi esta reação. Primeiro, né, a alegria de ter conseguido os votos, depois a decepção de não ter entrado. Enfim, você que está nos ouvindo aí na internet, não saia daí. Já voltamos na segunda parte dessa entrevista com o Chico Noroeste aqui nas ondas da CBN. CBN Entrevista. CBN Entrevista, eu recebo neste sábado aqui no estúdio da CBN Foz a visita do Chico Noroeste, ele que durante 3 mandatos foi deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 2 vezes vereador na Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu, atualmente filiado ao PSC e que nesta semana foi empossado vereador aqui na cidade em substituição na vaga aberta por Edílio Dallagnol do PSB. Edílio que saiu para assumir a presidência do Centro Internacional de Convenções aqui na Terra das Cataratas. Eu comentava na saída do primeiro bloco desta conversa que o Chico foi, na eleição de 2012, um dos candidatos mais votados aqui em Foz do Iguaçu. Entretanto, por questões até de legenda, de coligação, aquilo que muitas vezes a gente não entende muito bem como funciona, acabou ficando de fora da atual composição do início de mandato da Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Como é que foi esse dia específico, esse 6 de outubro de 2012, Chico? Primeiro, a alegria por ter conquistado tantos votos, depois uma decepção por não ter entrado. Como é que foi? Então, nós e toda a nossa equipe procuramos fazer uma campanha limpa, uma campanha dedicada, uma campanha com proposições. Até no começo, por ter sido deputado, demorou um pouco para a população assimilar a nossa campanha, um deputado candidato de novo ao Legislativo Municipal, e até fui por uma questão de insistência do partido, porque eu aguardava um momento oportuno para me candidatar a um outro cargo, mas enfim, atendendo o apelo do partido e até também de companheiro, e nós percebemos que os nossos eleitores também não tinham problema nenhum, nós nos candidatamos. Então nós fizemos essa campanha e o povo assimilou, e até na última, penúltima semana eu conferi, nós estávamos muito bem colocados, em primeiro lugar inclusive, e na última semana acho que por razões que a gente não sabe explicar, não entende, acabamos sendo muito bem votado, como você bem frisou aí, nós fizemos 3.039 votos. Só para você ter uma ideia, na Câmara Municipal hoje só tem 5 vereadores mais votado do que eu, 9 deles lá com menos votos do que eu, coisa que o povo não entende, mas é por conta do sistema eleitoral proporcional, né? As eleições de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, é esse sistema mesmo, porque nem sempre prevalece a vontade da população de Foz do Iguaçu. A população vota numa determinada pessoa, mas acaba não elegendo. E não sendo eleito ali como titular, causou assim um certo estresse, né, em toda na gente, até porque eu não esperava, na nossa equipe, nos eleitores, na população, de um modo geral, mas a gente sempre vinha acreditando e orando, e meus eleitores também orando e pedindo a Deus que o nosso momento pudesse chegar o quanto antes possível. E de fato, agora nós estamos num clima de comemoração, nós estamos num clima alegre, num clima festivo, né? Porque a gente vê que a vontade da população está sendo atendida neste momento. Então, para mim é um motivo de muita alegria esse retorno na Câmara Municipal, né? E espero com isso fazer um grande trabalho, um bom trabalho, a exemplo do que nós já fizemos anteriormente como vereador e como deputado estadual, que foi por 3 mandatos consecutivos no nosso estado do Paraná, na Assembleia Legislativa do nosso estado. Ao ficar como suplente, você esperava que essa oportunidade de assumir uma cadeira viesse assim tão cedo, com questão de 5 meses desta legislatura? Na verdade, 4 meses, né? Porque passou o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, nós estamos no mês de maio, no 5º mês, portanto, nós já assumimos na Assembleia Legislativa. Eu acreditava de que isso pudesse acontecer, uma vez que já bem no em decorrência da nossa votação e até porque já na carreata da vitória do colega deputado e agora prefeito, Reni Pereira, ele já começou a se empenhar, né? Se empenhar dizendo para colegas, nem disse para mim diretamente, mas eu fiquei sabendo de que ele abordou determinados vereadores, especialmente um determinado vereador, dizendo: olha, eu preciso de você como secretário, porque nós temos que atender o Chico Noroeste. Veja bem, ele é um deputado, foi deputado, tem a experiência, olha a quantidade de votos. Então eu fiquei muito contente nesse sentido e muito muito esperançoso de que isso pudesse ocorrer no menor prazo possível. E, para nossa felicidade, nós podemos contar também aí com o espírito de companheirismo do Idílio, o seu empenho para que a gente chegasse a esse momento. Portanto, eu tenho que agradecer neste momento o colega deputado e agora prefeito, Reni Pereira, a quem eu estou torcendo muito e a quem eu posso dizer aqui, naquilo que eu puder, nós vamos estar ajudando, porque estando lhe ajudando, nós estamos ajudando a população de Foz do Iguaçu, e agradeço o Idílio, que teve esse espírito de grandeza e de companheirismo, né? No sentido de que um companheiro pudesse participar desse governo. Você sabe que o governo, ele é o executivo, mas é o legislativo também. Portanto, muito obrigado aos dois, ao prefeito Renil, ao Dílio, e muito obrigado, evidentemente, sobretudo, ao nosso Deus, que permitiu que a gente pudesse estar já no legislativo para que a gente possa fazer esse trabalho que a população de Foz do Iguaçu merece, precisa e é necessário para a nossa cidade de Foz do Iguaçu. Agora, você sabe que a crítica política, os comentaristas políticos, eles são bastante duros, muitas vezes, com as pessoas que estão no meio público. Você, até pela experiência, 2 vezes vereador, 3 vezes deputado estadual, quando não conseguiu se eleger para a Assembleia Legislativa e depois ficou como suplente para vereador aqui em Foz do Iguaçu, muitas pessoas disseram que sua carreira política estava acabada. Como é que você lidou com essas críticas? Na verdade, na imprensa maior, e eu não observei, né? Você, Guilherme, que é mais envolvido nos todos os meios de comunicações, seja nas rádios que leva a imprensa séria, nos jornais maiores, até mesmo nas menores, todas são importantes, né? Cada um tem sua fatia. Cada um tem o seu, aquele negócio, a liberdade de expressão. Eu, na verdade, ouvi muito pouco e não relevei, né? Não relevei porque acredito muito, confio em mim e acredito em Deus, de que as coisas podem virar, as coisas podem mudar, hein? As coisas mudam, né? 2 décadas depois da sua primeira posse como vereador aqui em Foz do Iguaçu, pode-se dizer que, no que toca à resolução dos problemas aqui de Foz do Iguaçu, os desafios continuam sendo praticamente os mesmos ou houve alguma mudança significativa nesse período aqui na cidade? A verdade é o seguinte, eu penso que toda pessoa que detém um cargo público eleito pela população, principalmente, eu acho que aquilo que ele pode fazer, ele faz. Eu acho que todos os prefeitos aí colocados, que foram eleitos, eles procuraram fazer e eles fizeram o máximo que puderam. A verdade é que os desafios são muitos, há muitas variáveis, há muitas adversidades. Então, até mesmo quando você está fora, viu, Guilherme, você pensa, vou chegar lá sabe, e vou dar resposta para a questão da segurança, para a questão do desemprego, para a questão da saúde pública. Ele faz, ele trabalha, mas não tem condições de resolver totalmente esses problemas. Mas certamente trabalham no sentido de que pelo menos sejam amenizados esses problemas de Foz do Iguaçu, que todos nós sabemos, né, Guilherme, que é a cidade de Foz do Iguaçu. Antes, você até poderia entrar numa outra pergunta, mas eu já estou quase que me avançando aqui, né? Você vê que Foz do Iguaçu é uma cidade importante, uma cidade conhecida por todos os brasileiros, por todos os paranaenses, uma cidade conhecida a nível internacional. Ela é uma cidade é uma cidade expoente, uma cidade que tem um destaque. Você sabe por onde quer que você ande. Você vai lá em Brasília, é de Foz do Iguaçu, é o prefeito de Foz do Iguaçu, é o deputado de Foz do Iguaçu, sabe? Você tem prestígio, porque a cidade tem esse prestígio, a cidade tem essa posição, esse privilégio, né? Se você vai procurar uma rua hoje em Foz do Iguaçu, você não vê. É, se você entra na rua, numa determinada rua, você não vê a placa da rua. Você vê, vai descendo nessa rua, você vê que existe números desordenados, números pulando. Então, a gente percebe, né, que há uma certa... É, várias coisas para serem feitas. Você vê aí asfaltos onde que tinha, estão deteriorados, onde que tem o calçamento, não tem o asfalto, né? Então, são muitos problemas, né? Eu tenho certeza, o colega René Pereira, eu tenho certeza que ele pode amenizar muito esses problemas, até porque tem um trânsito muito bom com o governo do estado, o governo Beto Richa, também tem um trânsito muito bom com o governo federal. Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos de recursos, nós precisamos investir na cidade de Foz do Iguaçu, tanto no que diz respeito a arrumar de um modo geral, né? Todas as áreas aqui precisam de atenção, desde o social, passando pelo meio ambiente, saúde pública, a educação, enfim, a questão da habitação popular, o desfavelamento, que isso tem que acontecer totalmente em Foz do Iguaçu, porque uma cidade do nível de Foz do Iguaçu não pode mais. Cidade tem que ter um plano concreto, consistente de habitação popular para que a sua população tenha condições de morar numa casa digna, não ainda como existe hoje, morando à beira dos nossos rios aqui de Foz do Iguaçu. Enfim, eu acredito, viu, Guilherme, de que junto a gente pode fazer um grande trabalho. A Itaipu gera riqueza, gera dividendos, arrecadação para o município, e essa é a questão. Aí os prefeitos, as pessoas que estão investidos num cargo nobre, como que é da Câmara Municipal, e o prefeito também, toda a sua equipe, tem que aplicar bem o dinheiro público, né? Porque o orçamento do município é algo em torno de 600 milhões de reais. Isso é mais que 1 bilhão de reais, mas eu tenho certeza de que o prefeito René Pereira vai aplicar bem o dinheiro público. E agora estamos numa fase que precisa de novo de investimentos, né? E projetos importantes que vêm ajudar no desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Está aí projetos já reivindicados, lutados há muito tempo, a questão do viaduto da Paraná, ali com a BR-277, também da Cote Silva com a BR-277, tem que acontecer. Vem aí, todos nós já sabemos pela imprensa que não deve demorar o início da construção da segunda ponte. Com a construção da segunda ponte vem o contorno leste, ou também conhecida como perimetral leste. São investimentos importantes. Não podemos esquecer de que a BR-469 e as vias turísticas principais tem que haver uma melhoria. E por outro lado, eu vejo a questão que nós temos que focar no desenvolvimento de Foz do Iguaçu, na questão de dar apoio aos empresários que aí já estão, e procurar também trazer empresas de Foz para dar a oportunidade de renda e emprego para a população de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu atualmente vem se tornando também um centro universitário. Isso tanto na área privada como na área pública também. Nós temos hoje a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, tivemos nas últimas décadas a instalação da União Oeste aqui em Foz do Iguaçu, e você sempre tocou na questão dos cursos da União Oeste aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, curso de Direito que foi trazido para cá, e ao tomar posse nesta semana você mencionou também a questão do curso de Medicina, que é uma reivindicação bastante antiga da cidade aqui de Foz do Iguaçu. A gente observa atualmente que o governo vem colocando até algumas restrições, isso nacionalmente, quanto a novos cursos de medicina. Como que pode ser feita essa batalha, essa articulação para trazer curso dessa grandeza e natureza aqui para Foz do Iguaçu? Olha, você tocou aí num ponto muito importante, a questão das universidades, a formação superior, que em todo... no país não vai bem, no estado do Paraná também, em Foz do Iguaçu, no que pese muitas faculdades, até um centro universitário, um polo, aliás, um polo universitário, né? Mas nós temos que valorizar isso aí, porque é a formação superior. E nesse tocante aí, quando assumi como deputado, viu, Guilherme, a nossa UniOeste tinha apenas 6 cursos, hoje a UniOeste tem 13 cursos. Eu trabalhei com muita dedicação, determinação na questão de ver a nossa UniOeste se desenvolver. Com a nossa contribuição veio o curso de pedagogia, curso de direito, curso de engenharia mecânica, todos esses cursos implantados na nossa UniOeste, atendendo a nossa população e também a região, nossa região aqui, já há muito tempo. São conquistas, são vitórias que jamais saem da população de Foz do Iguaçu. Me lembro que veio, numa forma de extensão, o curso de enfermagem para formatura aí de determinados enfermeiros. Deu-se a entender que cumpriu a sua função, mas entramos também nessa briga e para a manutenção, né, dessa extensão e do curso de enfermagem. Existe o curso de enfermagem também. Antes eu tinha trazido também o curso normal superior através de mídias interativas, esse destinado à formação dos professores, dos docentes, né, aquele já existente, porque a lei de diretrizes e bases da educação existia, aliás, exigia aí, aliás, exige a formação superior para você lecionar, para você ser um docente. Dei a minha contribuição. Dei a minha contribuição e eu percebi, viu, Guilherme, aí agora falando do curso de medicina, eu fiz uma pesquisa onde que a população pôde indicar os problemas de Foz do Iguaçu, e não foi surpresa para mim. Até já falei alguma coisa aqui, veio a questão da violência em primeiro lugar, o desemprego em segundo, e veio a questão da saúde pública no nosso município de Foz do Iguaçu. E nesse quesito saúde pública, eu perguntei para a população o principal problema dentro da saúde pública, e disparadamente veio a questão da falta de médicos. Portanto, aí eu já tinha tido outras tentativas no passado, né? Mas você não pode querer trazer tudo de uma vez, né? Todos os teus projetos de uma vez. Eu já tinha tido tentativa de trazer o curso de medicina para Foz do Iguaçu, mas achei um momento assim propício, né, para levantar aquela bandeira para Foz do Iguaçu, para a nossa UniOeste. Trabalhamos com muito afinco, determinação, conseguimos uma articulação fora do comum, satisfatória, onde que nós convencemos o governo do estado, nós convencemos a reitoria, nós convencemos a nossa UniOeste, e o convencimento, a sensibilidade e o bom senso da Itaipu Binacional, através do Jorge Samek, onde numa conversa comigo, eu solicitava que ele colocasse, entrasse nessa briga e colocasse o Hospital Costa Cavalcante para ser o hospital de ensino. Você sabe que sem o hospital, um bom hospital, não pode ter curso de medicina. E ele entrou na briga, até me lembro que fosse hoje, ele dizia assim, que ele é muito franco, o Jorge Samek, ele dizia: olha, diga lá para, na época era o governador Orlando Pessoa, diga para o nosso governador, diga lá para o nosso reitor, diga lá para a nossa diretora que conte com a parceria da Itaipu Binacional, colocando o Hospital Costa Cavalcante para ser o hospital de ensino. Eu tenho certeza que isso foi fundamental para que pudéssemos chegar aonde que nós chegamos, que é exatamente ter aprovado o curso de medicina. Então, o curso de medicina para Foz do Iguaçu, através da UniOeste, encontra-se aprovado, assinado, só que assinado pelo governo passado, governo Orlando Pessutti, né? Pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, um termo de cooperação assinado pelo campo de Foz do Iguaçu, assinado pela reitoria e assinado pela Itaipu Binacional. Esse termo de cooperação está assinado, e falta apenas a implantação do curso através do governo do estado. Eu penso que o governo não precisa investir muito, até houve um clima muito satisfatório, porque quando não era mais deputado, começamos aqui um movimento e até a prefeitura de Foz do Iguaçu, através do prefeito Paulo Macedônio, ele colocava verba no orçamento, parece que, se não me engano, em torno de R$1.500.000 para os investimentos concernentes a laboratórios, né? Mas esse 1,5 milhão dava para todos os laboratórios, dava também para a folha de pagamento do primeiro ano. Mas, enfim, não teve a representatividade, o governo não entendeu que não devia implantar naquele momento o curso de medicina em Foz do Iguaçu, mas eu acho que agora nós temos clima para que a gente possa reiniciar esse trabalho e sonhar e ter o curso de medicina e a gente ter essa grande conquista, essa grande vitória e ter a satisfação de ver a juventude de Foz do Iguaçu, os filhos de Foz do Iguaçu se formarem médico aqui. Estamos já nos instantes finais dessa conversa aqui na CBN. E até para encerrarmos este bate-papo, estou conversando aqui com o Chico Noroeste, que assumiu como vereador de Foz do Iguaçu nesta semana. Deixo aqui até um espaço para que você coloque uma mensagem aos mais de 3 mil eleitores que confiaram na sua candidatura nas urnas e também aos mais de 250 mil moradores aqui de Foz do Iguaçu que tornam-se, com a sua posse como vereador, tornam-se aí também o seu público, a sua representação ali na Câmara Municipal. Olha, meus agradecimentos, meu muito obrigado a toda a nossa equipe, aquelas pessoas que me ajudaram no dia a dia, muito obrigado aos 3.039 votos que fez com que eu fosse o sétimo mais votado, sendo o sexto, né, com a saída do companheiro Idílio, apenas 5 lá mais votados do que eu, 9 com menos votos do que eu. Muito obrigado a vocês que me deram essa condição de ter uma votação espetacular, uma votação extraordinária. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado à população de Foz do Iguaçu, que não foi só por esta eleição, mas por todas as outras eleições, 2 vezes vereador, 3 vezes deputado, agora assista como parlamentar de Foz do Iguaçu. A população, de modo geral, muito obrigado, porque se não puderam me ajudar nessa sexta eleição, me ajudaram na quinta, me ajudaram na quarta, na terceira, na segunda, enfim, na primeira, eu acredito que é muito difícil ter um morador, um eleitor de Foz do Iguaçu que não tenha me ajudado, isso eu reconheço. Quero agradecer a vocês do fundo do meu coração e, sobretudo, agradecer o nosso Deus, que sou uma pessoa de fé e acredito que não se chega a lugar nenhum se não for pela vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos e tenham todos um bom dia. Chico Noroeste, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia e sucesso nessa empreitada como vereador. Eu que agradeço a você, Guilherme, e agradeço todos os diretores aqui da CBN. A gente observa que um veículo de comunicação que foca em levar a boa notícia à população de Foz e região também. Um grande abraço. E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Entrevista volta no próximo sábado, em instantes, logo após o repórter CBN Rede Nacional. Nós voltamos com outras informações aqui de Foz do Iguaçu no programa CBN Turismo. CBN Entrevista.